2858,50, chame 198, bom voo. 198, obrigado, 2858. 3215, boa noite, transfera cópia. Autorizado Guarulhos, em nível 340, conforme roda do plano, subida da El Lisa Maltiva, primeira curva à direita, código 5527 e controle 119 decimal 8. 340 autorizado, do cronograma 0, da El Lisa Maltiva, curva à direita, 527 e 198. Correto para posicionamento. E azul 4070, estabilizado, boa noite, está estabilizado no LS 2007. Azul 4070, está livre o pouso, não, 0 vento, é 1.40 graus, 08 nós. Minutes for copy, Omega 320, affirmative. Here to Kilo Mike in the Alpha, Miami flight level 320, confirm plan route. Momo departure, Nenin transition, November Echo, November India Mike transition. After departure, left turn. To call code 5535. And Salvador departure control 119.8. Read back, please. Flight level 320, Momo departure, Nenning transition, flight plan route. We'll make a left turn after takeoff on 105535, 119.8, American Speed Region. Is Mexico right? They call for pushback and setup. Look up. No sol aos 00, libere à direita e chame o sol 1211. A direita fala 211, azul 4070, pode ser. Boa. Fecha azul 4070. 4070, taxi Alfa, quilo 43. 43 atende aos sinalizadores. Posição prevista no meu sistema é a 3 Lima. Alfa Kilo para o pátio 3. Posição prevista, Kilo, 3 Lima. A gente vai ficar atento ao trabalho. Muito obrigado. C30 is ready to push gate 1-1. Your perspective set up, we'll call for a taxi. Clear push to the start, no solo 03, libere na foto, chame o solo 21, décima 1. Fox 21, no solo. São 3305, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette chamar, táxi 3305. 3305, Juliette, ponto 5. Juliette, ponto 5, tá 3305. Mega 230, taxi. Mega 230, clear taxi by me, Naples and Taxi India. I hold the short runway 10, call tower 118-195 to 181019. Apron, India, holding point 10, 118-195, 1019er, America 230. Sky American 230 direct takeoff. American 230, clear to line up and take off runway 10, wind 140 degrees with 7 knots. Let's take off runway 10, American 230. American 230, airport at 15, call departure 119 or decimal 8, have a good flight. Salvador, Chá 06, 313, 13, 13. Chá 6, 13, é parte terno. É parte externo. Passando certo, Xanemia 3, 1, 3. Xanemia 3, 1, 3, livre pouso 1-0, ventando 50 graus com 4 nós, altímetro 1-0, 1-9. Livre pouso 1-0, 3, 1, 3. Estacionamento da 3, 8, 1, 5, 0, 8. Reporte táxi da 3, 8, 1, 5. Direita, chame só 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, pegar. Xanemia 3, 1, 3, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, né? 3, 1, 3. Juliette, minha 313. É 313, ingresso a Juliette, portão 62. 62, certo. Aero táxi 3215, POB 159, 3 horas e 58, galeão. 3215, táxi autorizado via pátio, Índia, ponto de espera, torre 118-95, ajuste ao altímetro 0019. 3215. Torre Salvador, boa noite, Azul 2707, final pista 10. Boa noite, Azul 2707, livre pouso na 10, vento 140 graus com 8 nós, altímetro 1019. Livre pouso, pista 10, azul 2707. Zero Xenemia 3, 1, 3. Xenemia 3, 1, 3, informação em curso Alfa, pronto, copy. Ok, informação Alfa, no 26 agora, muito obrigado. O Xenemia 3, 1, 3 já tem autorização, pronto, copy. Afirmação, pronto, copy. Está autorizado, Sierra, Bravo, Golf, Romeo, Guarulhos, via roda do plano, Propeso 1-0, pós Taubaté. Nível de voo 360. Saída da El, Leda, Motiva. Pista 1-0, primeira curva à direita. Aciona 5541 no controle 1-1-9-8. Aqui está autorizado Guarulhos, em rota. Aperazul 1-0, Taubaté. O 360, da El, Leda, Motiva. Decola da 1-0, curva à direita. 5541 no controle 1-9-8. 6-3-1-3. Correta, pode falar que eu estou em 6-3-1-3. Muito grato, mas vocês não têm. Alô, 2-2-7-0-7, levou na foto. 2707 Alfa Kilo Pátio 3, posição 4 Lima. Alfa Kilo 4 Lima, mais 2707. 3815, decolado aos 3, nós um controle 1 na décima 8, bom voo. 98, boa. Oi, Salvador, boa noite, né, 6224, estabilidade LS, 11. Boa noite, 6224, a parte externa. Para SA. Tipo de pouso não no zero, vento 1,40 graus com 7 nós, altímetro no zero no nós. 21 no zero, 1 no nós, tá de pouso não no zero, chama 6224. Meia 224, solo 44, livre direita, chame solo 121, décima 1. Direita 121, até daqui a pouco. O Salvador, boa noite, né? 6224, livrando na sua escuta. Na 6224, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, 03, 6224. Salvador, boa noite, voo 970. Boa noite, voo 970, livre pouso na 10, vento no 40 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 9. Dá informações, livre pouso, 970. Salvador, gol no 1-0. Certo, oi. Dois, Salvador, boa noite, 1-0. Deixa meu microfone que tá funcionando, não tô recebendo nada aqui. Calma aí, né, Frei? 170, tô em Salvador. Estranho.